Anhanguera. A força do povo. Hora certa. 9:29. Rádio Anhanguera, ZYH756, 1230 kHz, onda média. ZYF691, 4915 kHz, onda tropical na faixa de 62 metros. ZYE441, ondas curtas em 25 metros, 11.830 kHz. E em 49 metros, 6.080 kHz. Rádio Anhanguera, a força do povo. Goiânia, Goiás. Sistema de rádio da organização Jaime Câmara. Trazendo o sucesso que você pediu. Mais uma vez, cumprimentando a minha amiga Lara Mistela pelo aniversário hoje. Oi, Larinha. Beijão pra você, hein? Receba um abraço da Sônia, do Ronaldo, também da Márcia e da Simone, viu? É, parabéns mesmo. Fred Guitarmer, trio Parada Dura, as Andorinhas. Na sequência tem Nando Cordel, música dele, doçura.